mais uma pra falar de amor. Serestando com Marcos Heleno. Difícil ter o seu amor. O quanto eu mergulhei na ideia de te conquistar. Mas eu fui tolo, fraco em me envolver com outra alguém. O amor, o calor se foram. Eu me tornei eu mergulhei na ideia de te conquistar. Mas eu fui tolo, fraco em me envolver com outra alguém. O amor no calor se foram. Eu me tornei passar um dia sem ter você. Eu me